E final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu e gastar de bala, derrubar o boi no chão. Final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu e gastar de bala, derrubar o boi no chão. Vai rolar muita cachaça e um pareirão ligado. 5 horas da manhã e nós botando pegada. Na taqueria, tudo bebo, quero tudo empreado. Só vai eu e meu parceiro, os puta de bala. Eu e gastar de bala, eu e gastar de bala. Nós não pé nova queijada, nós não pé nova queijada. Eu e gastar de bala, eu e gastar de bala. Final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu e casca de bala, derrubar o boi no chão. Final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu e casca de bala, derrubar o boi no chão. Vai rolar muita cachaça e um pareirão de gato. 5 horas da manhã e nós botando pegada. Na taqueria, tudo bebo, quero tudo empreado. Só vai eu e meu parceiro, os puta de bala. Eu e casca de bala, eu e casca de bala. Nós não vê nova queijada, nós não vê nova queijada. Eu e casca de bala, eu e casca de bala.